Olá, aqui é Gustavo Abadim e está iniciando o podcast O Homem Segundo o Plano de Deus. Eu tenho falado a vocês, nesses últimos podcasts, sobre as figuras dos grandes homens de Deus, aqueles que estão com suas histórias contadas nas páginas da Escritura. E o último de quem falei foi um homem chamado Josué, o sucessor de Moisés, no comando do povo de Israel, do povo que foi retirado do Egito e que 40 anos depois de toda essa jornada chega finalmente a Canaã. Da geração antiga, só dois homens sobrevivem ao deserto. Um deles é Josué, que permanece fiel a Deus, que comanda a entrada do povo na terra de Canaã. E um outro, muito desconhecido, mas de importante virtude, é um homem chamado Caleb, filho de Jefuné. Caleb e Josué foram dois dos espias que foram enviados por Moisés, há 40 anos antes, para espiar a terra. E ao contrário dos outros 10 que foram juntos e que tiveram medo, estes dois demonstraram uma profunda fé em Deus. Não demonstraram medo, mas coragem e fé. E por isso Deus os fez vencer o deserto, e foram os únicos dois homens acima de 20 anos de idade que sobreviveram ao deserto naquela época. Só que a história de Caleb é uma história muito, muito interessante, muito importante para nós nesses dias. Para nós que acreditamos que a velhice é um momento de se parar, é um momento de aposentadoria. Em tempos em que se discute reforma de previdência e outras coisas, que na perspectiva bíblica é uma perspectiva sem pé nem cabeça. Caleb, filho de Jefuné, ao chegar aos seus 90 anos de idade, depois da conquista de quase toda a terra de Canaã, ele vira para seu amigo Josué e lhe pede que seja lhe dado um monte. Só que neste monte haviam gigantes, os filhos de Anak. E diz a Escritura Sagrada no capítulo 15 do livro de Josué, que Caleb e seus filhos conquistam esse monte chamado Hebrom, e expulsam os gigantes com 90 anos de idade. Essa é a prova que a Escritura nos traz de que a velhice não é um tempo de parar. Só em nossa cultura ocidental que a velhice é algo ruim. A velhice vivida diante do Senhor, embalada pelo Espírito Santo de Deus, é uma velhice muito frutífera. É tempo ainda de formar os mais jovens, de encher de ânimo, de dar coragem, de exemplificar que o Senhor age independente da idade das pessoas. A história de Caleb, filho de Jefuné, é uma das histórias mais interessantes e mais empolgantes da Escritura, porque ela nos mostra que a velhice diante do Senhor ainda é tempo de muito fruto. Então não pense que a vida se encerra depois dos 60 ou depois dos 50. Diz a Escritura que a vida média do homem vai até os 70 e os mais fortes vivem até os 80, mas nós cremos com Deus, de que uma vida vivida diante da presença do Senhor, um homem de 60, 70, 80 anos se renova como a águia. Onde as coisas da idade de mais jovem vão sendo deixadas para trás, os defeitos, os vícios são deixados para trás. E estar na presença do Senhor nos leva a adquirir virtudes, lutar contra a nossa própria carne e alcançarmos um coração sábio. Será que temos vivido na presença do Senhor com esta certeza e com este objetivo de alcançarmos um coração sábio, a serviço do Senhor? Ou nos deixamos contaminar com a ideia mundana de que 60 anos é a hora da aposentadoria, de pendurar as chuteiras, de não fazer mais serviço algum, de só curtir a vida? Você jamais encontrará nas páginas da Escritura Sagrada, na história da Igreja, homens que se aposentaram, homens que foram ser apóstolos aposentados nas Bahamas. Isso não existe. O que existe são homens mais velhos, patriarcas de suas famílias, que, dando exemplo para os inúmeros filhos e netos, seguem vivendo piedosamente diante de Deus e deixando legado de vida e de fé e de piedade para sua família. Sejamos como Caleb, filho de Jefuné, que aos 90 anos conquistou o Monte de Hebrom. Que Deus te abençoe. Até o próximo podcast.